você me faz sentir assim. Não sou ao mesmo tempo, sou a outra metade desse amor todo. E sendo assim, princesa, quero te ter aonde for. Vivendo só de prazer, no mundo de amor, só eu e você. Carícia de amor, vivendo a esperar. O tempo vai passar, por isso a você vou me entregar. Durante muito tempo eu te esperei. Você é minha outra metade. Durante muito tempo esperei. Será que é você? A pessoa que sempre sonhei. Eu acho que encontrei. Às vezes não te vejo em mim. Porque você me faz sentir assim. Não sou ao mesmo tempo, sou